Liga pra mim, gostoso. A novinha experiente vai ensinar a você. Faz a fila bonitinha, vem uma de cada vez. Empinando a rapeta, gostosinho e vem no T. A novinha experiente vai ensinar a você. Faz a fila bonitinha, vem uma de cada vez. Empinando a rapeta, gostosinho e vem no T. T, T, T, T, T. Vai ensinar a vocês. Faça a fila bonitinha, vem uma de cada vez. Empinando a rapeta, gostosinho e vem no T. A topinha experiente vai ensinar a vocês. Faça a fila bonitinha, vem uma de cada vez. Empinando a rapeta, gostosinho e vem no T. T, T, T, T, T. Baixinho, baixinho, baixinho. Você que está combinando no seu paredão aí, diz que é caro só, negão. Diz que é caro só, mas vai meter o T, viu? O T do Axão. Vem, vem, vem gostosa, vem com Axão. Vem. Gostosa, vem com seu T e vem.